Cheiro 44, página 397, capítulo 29, Traída. Talvez devesse ter corrido em sentido contrário, mas agora não havia ninguém a reter-me, e embora a voz dele fosse fria e colérica, era Jared quem me chamava. Melanie estava ainda mais ansiosa, enquanto eu fazia a curva com cuidado e avançava em direção à luz azulada. Ao chegar lá, hesitei. Ian estava a escassos centímetros de mim, com o peso do corpo sobre as pontas dos pés, preparado para qualquer movimento hostil que Jared pudesse dirigir-me. Este estava sentado no chão, em cima de um dos sacos-cama que Jamie e eu ali tínhamos deixado. Parecia tão extenuado como Ian, embora os olhos se mostrassem também mais vigilantes que o resto da sua figura prostrada. Acalma-te, disse para Ian. Só quero falar com isso. Fiz uma promessa ao miúdo e vou cumpri-la. Onde está o Kyle? Inquiriu Ian. A ressonar. A vossa gruta deve estar prestes a desmoronar-se com as vibrações. Ian não se mexeu. Não estou a mentir, Ian. E não a vou matar. O Jeb tem razão. Independentemente da baralhada que resulta desta situação ridícula, o Jamie tem tanto a dizer como eu. E como ele foi completamente indrominado, duvido que nos próximos tempos me dê luz verde. Aqui não há ninguém indrominado, rugiu Ian. Jared agitou a mão, negando-se a discutir sobre terminologia. Aquilo não corre qualquer perigo da minha parte, é o que quero dizer. Olhou-me pela primeira vez, vendo a forma como me encostava à parede mais afastada e observando as minhas mãos a tremer. Não volto a fazer-te mal, disse-me. Dei um curto passo em frente. Se tu não quiseres, não tens de falar com ele, Noah, disse Ian rapidamente. Isto não é uma tarefa, um dever que te sejam impostos. Não é uma obrigação. Cabe-te a ti decidir. As sobrancelhas de Jared abateram-se sobre os olhos. As palavras de Ian confundiram-no. Não, murmurei, eu falo com ele. Dei outro pequeno passo. Jared virou a palma para cima e dobrou os dedos duas vezes, incitando-me a avançar. Caminhei lentamente, transformando cada passo num movimento individual, seguido de uma pausa, e não, em parte, de uma marcha constante. Parei a cerca de 1 metro dele. Ian acompanhava cada passada que eu dava, mantendo-se junto de mim. Gostava de falar com isto a sós, se não te importas, pediu Jared. Ian não se moveu 1 milímetro. Importo-me. Não, Ian, não faz mal. Vai dormir um pouco. Eu fico bem, garanti, dando-lhe um pequeno toque no braço. Ele fixou atentamente o meu rosto, com uma expressão desconfiada. Não existe aqui uma espécie de desejo de morte para poupar o miúdo? Não. O Jared não mentiria ao Jamie sobre isto. Jared franziu o sobrolho ao ouvir-me pronunciar o seu nome com uma inflexão de plena confiança. Ian, por favor, supliquei. Quero falar com ele. Ian olhou para mim durante um longo minuto e depois virou-se para Jared com uma expressão ameaçadora. Ao dirigir-se a ele, proferiu cada frase a gritar, como se lhe desse uma ordem. O nome dela é Noah, não isso. E tu não lhe vais tocar. Por cada marca que lhe deixares, marco-te a dobrar nesse teu couro execrável. Estremeci ao ouvir aquela ameaça. Ian deu meia volta, bruscamente, e embrenhou-se na escuridão. Fiquei em silêncio durante uns instantes, enquanto ambos olhávamos para o espaço vazio por onde Ian tinha desaparecido. Fui eu quem começou a perfitar Jared, que se mantinha voltado naquela direção. Ao vê-lo a virar-se para me encarar, coloquei os olhos no chão. Ana, o Ian não está a brincar, pois não? Perguntou ele. Encarei o que ouvia como uma questão retórica. Por que não te sentas? Convidou Jared, dando uma palmada no saco de cama ao seu lado. Meditei sobre o assunto durante um momento, e em seguida fui sentar-me, encostada à mesma parede, mas próximo da abertura, deixando entre nós o comprimento do saco-cama. Melanie não gostou. Ela desejava estar junto de Jared para eu sentir o cheiro dele e o calor do seu corpo ao meu lado. Eu não o desejava e não era por recear que ele me magoasse. Naquele momento, Jared não parecia estar zangado, apenas cansado e desconfiado. Só não queria aproximar-me mais. Havia algo a doer-me no peito por estar ali tão perto, por o sentir odiar-me naquela proximidade tão íntima. Ele observou-me, inclinando a cabeça para o lado. Só consegui aguentar o seu olhar fixo durante uns instantes, antes de desviar o meu. Lamento o que se passou ontem à noite. O que aconteceu à tua cara? Não devia ter feito isso. Fitei as minhas mãos entrelaçadas num punho duplo e pousadas no colo. Não precisas ter medo de mim. Anuí com a cabeça sem o olhar. Jared resmungou. Pensei que tinhas dito que querias falar comigo. Encolhi os ombros. O peso do seu antagonismo no ar que nos separava não me permitia recuperar a voz. Senti-o a mexer-se. Deslizou pelo saco-cama até se sentar mesmo ao meu lado, conforme Melanie desejava. Demasiado perto. Era difícil pensar e respirar devidamente, mas não consegui obrigar-me a sair dali. De uma forma surpreendente, já que era isso que no início desejara, de súbito Melanie ficou irritada. O que foi? Perguntei, surpreendida com a intensidade da sua emoção. Não gosto de o ver próximo de ti. Não me parece correto. Não me agrada a maneira como o desejas aí. Pela primeira vez, desde que estávamos juntas, abandonámos a civilização. Senti ondas de hostilidade a emanar da minha hospedeira. Fiquei chocada. Não era justo. Só te queria fazer uma pergunta, disse Jared, interrompendo-nos. O meu olhar foi ao encontro do seu e logo se desviou, fugindo àqueles olhos frios e ao ressentimento de Melanie. Se calhar já adivinhaste do que se trata. O Jeb e o Jamie passaram a noite inteira a falar comigo. Fiquei à espera da pergunta, com o olhar fixo no outro lado do corredor, sobre o saco de arroz, a minha almofada na noite anterior. Apercebi-me da mão dele a erguer-se pelo canto do olho e retraí-me contra a parede. Não te vou fazer mal, repetiu Jared num tom impaciente, pegando-me no queixo com a mão áspera e obrigando-me a virar a cabeça para o encarar. O meu coração estremeceu logo que ele me tocou e subitamente os meus olhos encheram-se de umidade. Pestanejei, tentando dissipá-la. Noah. Percebi que pronunciaram o meu nome devagar, contra vontade, embora o fizesse com uma voz inexpressiva. A Melanie ainda está viva? Ainda faz parte de ti? Diz-me a verdade. Melanie investiu sobre mim com a força brutal de uma bala destruidora. O sítio por onde ela tentara abrir caminho doía-me fisicamente, como a pontada súbita de uma enxaqueca. Para com isso! Não estás a perceber? Era muito evidente, pelo jeito dos lábios dele, pelas rugas estreitas debaixo dos olhos. Não interessava o que eu dissesse ou o que ela dissesse. Para ele, eu sou uma mentirosa, disse para Melanie. Ele não quer saber a verdade. Anda apenas à procura de provas, de uma forma de mostrar ao Jeb e ao Jamie que estou a mentir, que sou uma batedora para eles o autorizarem a matar-me. Melanie recusou-se a responder ou a acreditar em mim. Foi preciso uma luta insana para a manter em silêncio. Jared reparou nas gotas de suor na minha fronte, no tremor estranho que me sacudia às costas, e se me cerrou os olhos. Continuou a segurar-me no queixo, recusando-se a deixar-me esconder o rosto. Jared, eu amo-te, tentou Melanie gritar. Eu estou aqui. Os meus lábios permaneciam imóveis, Mas admirei-me por ele não ler as palavras que os meus olhos soletravam com tanta nitidez. O tempo passou devagar, enquanto ele aguardava pela minha resposta. Era uma tortura observar os seus olhos e a repugnância que espelhavam. E como se tal não bastasse, a fúria de Melanie continuava a retalhar-me por dentro. O ciúme dela irrompeu numa corrente de amargura, devassando o meu corpo e deixando-o conspurcado. Passou mais tempo e as lágrimas foram-se acumulando até deixar de conseguir contê-las. Derramaram-se sobre as faces e deslizaram em silêncio sobre a palma da mão de Jared. A expressão dele não se alterou. Até que chegou o momento em que deixei de conseguir aguentar. Fechei os olhos e virei bruscamente a cabeça. Em vez de me martirizar, ele deixou cair a mão. Depois soltou um suspiro de frustração. Fiquei à espera que ele partisse. Voltei a pousar o olhar nas mãos, aguardando que isso acontecesse. O meu coração palpitava à cadência dos minutos que passavam. Ele não se mexeu, eu não me mexi. Jared parecia uma estátua de pedra ao meu lado. A postura condizia com ele, aquela imobilidade de pedra. Condizia com a sua nova severidade, a dureza do olhar. Melanie refletia sobre este Jared, comparando-o ao homem que ele era, e lembrou um dia memorável quando andavam fugidos. Uf! Exclamam Jared e Jamie em uníssono. Jared encontra-se estiraçado no sofá e Jamie estendeu-se sobre o tapete à frente dele. Os dois assistem a um jogo de basquetebol no grande ecrã de televisão. Os parasitas que vivem nesta casa foram trabalhar e já enchemos o jipe com a carga máxima. Ainda dispomos de umas horas para descansar antes de termos de desaparecer outra vez. Na televisão, dois jogadores discutem junto à linha lateral, cheios de delicadeza. O operador de câmara está próximo e consegue ouvir-se o que eles dizem. Creio que foste o último a tocar nela. A bola é tua. Não tenho a certeza. Não gostava de ter uma vantagem injusta. Era melhor os árbitros verem as imagens. Os homens cumprimentam-se e dão palmadas nos ombros um do outro. Isto é ridículo, resmunga Jared. Insuportável, corrobora Jamie, refletindo o tom de Jared na perfeição. A cada dia que passa, parece mais com ele. Uma das múltiplas manifestações de veneração pelo seu herói. Não está a dar mais nada? Jared vai fazendo zapping por alguns canais até encontrar uma prova de atletismo. Estão a decorrer no Huawei os Jogos Olímpicos dos Parasitas. Do que podemos constatar, os alienígenas andam tremendamente excitados com o acontecimento. Há muitos que têm bandeiras olímpicas penduradas no exterior das casas. Mas não é a mesma coisa. Agora, todos os participantes recebem uma medalha. Patético. Mas, na verdade, eles não conseguem dar cabo da prova dos 100 metros. Nos desportos individuais, os parasitas são muito mais interessantes do que quando competem diretamente uns com os outros. O seu desempenho em pistas separadas é melhor. Mel, vem para aqui descansar, chama Jared. Estou de pé, junto à porta das traseiras, não porque me sinta sob tensão e me prepare para fugir, não porque esteja atemorizada. Trata-se apenas de um hábito adquirido. Vou ter com Jared. Ele puxa-me para o colo e enfia-me a cabeça sob o queixo. Confortável? Pergunta. Sim, responde-lhe, porque estou verdadeira e autenticamente confortável. Aqui, na casa de uns alienígenas. O meu pai tinha um monte de expressões engraçadas. Por vezes parecia falar numa língua só dele. Esquiador 23, dias de salada, guarda narigudo, chapeleira atrevida, o banco do canário, a chaleira do chocolate e uma outra relacionada com uma avó a sorver ovos. Uma das suas expressões favoritas era tão seguro como as casas. Ao ensinar-me a andar de bicicleta, com a minha mãe apreensiva à porta de casa. Tem calma, linda. Esta rua é tão segura como as casas. Para convencer Jamie a dormir sem a luz de presença. Filho, aqui é tão seguro como as casas. Não existe qualquer monstro a quilómetros de distância. A seguir, de um dia para o outro, o mundo tinha-se transformado num pesadelo horrendo e a frase passou a ser uma espécie de humor negro para Jamie e para mim. As casas eram os sítios mais perigosos que conhecíamos. Escondidos num pinhal cheio de mato, a observar um carro que saía da garagem de uma casa isolada e a decidir se seria ou não seguro fazer uma corrida e ir buscar comida. Achas que os parasitas vão demorar muito a voltar? Nem pensar. Aquele lugar é tão seguro como as casas. Vamos pirar-nos daqui. E agora? Posso sentar-me aqui a ver televisão, como há 5 anos, e a mãe e o pai estão na sala ao lado, e nunca passei a noite escondida num esgoto, com Jamie e um monte de ratos, enquanto os caçadores de corpos, munidos de lanternas, procuram os ladrões que fugiram com um saco de feijões e uma taça de esparguete frio. Sei que se Jamie e eu sobrevivêssemos sozinhos durante 20 anos, nunca teríamos descoberto por nós próprios esta sensação. A sensação de segurança. Mais até do que de segurança, de felicidade. Segurança e felicidade. Duas coisas que achava que nunca mais iríamos sentir. Jared fazia-nos sentir assim, sem qualquer esforço, limitando-se a ser ele próprio. Aspiro-lhe o aroma da pele e sinto o calor do seu corpo sob o meu. Jared torna tudo seguro, tudo feliz, até as casas.